Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ceiarei com ele, e ele comigo. Ao vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala para o teu irmão assim: irmão, não se preocupe, Deus tem uma palavra de bênção para você. Estava conversando com os irmãos do escritório, ela falou assim: eu vou pregar sobre Apocalipse 3, do 14. O irmão falou assim: pastor, me deu um mal-estar agora, eu preciso ir embora. Será que o senhor não pode pregar sobre a igreja de Filadélfia? Tem que ser Laodiceia? Não se preocupe, irmão, porque toda palavra que vem de Deus, ela vem para nos exortar, consolar e edificar. Ela vem para nos colocar na diretriz e na vontade de Deus. Ela vem para exercer a vontade de Deus nas nossas vidas. Pobre, cego e nu não é uma situação econômica, mas uma situação de vida interior, dentro dele. E isso está afetando a igreja do século 21. Muitos estão vindo para a casa do Senhor atrás de riqueza, atrás de bens materiais. Ouvimos muitos testemunhos pela televisão. Creio nisso, acredito nisso piamente, irmão, que Deus, ele pode te dar o melhor da terra, porque senão a sua palavra era mentirosa. Porque o Senhor disse no Salmo de número 2: pede e eu te darei as nações por herança. Ele está falando de bem material, ele está falando de uma situação de bens materiais, de riqueza. Para que saibas também a diferença entre aquele que é justo e aquele que não é justo. Mas o Senhor Jesus está muito preocupado com a igreja que leva o seu nome. Quando o apóstolo João teve esta visão e recebeu esta incumbência de enviar cartas para as igrejas, nós vamos ler nas cartas que cada carta é uma carta diferente para cada necessidade de cada igreja que o Senhor estava observando. Deus, ele observa e vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Ele sabe, irmãos, da minha dificuldade, da tua dificuldade, do meu problema e do teu problema. Ele sabe, mas ele também quer trazer sobre as nossas vidas algo novo, algo maravilhoso. Ele quer trazer sobre nós a cura que nós necessitamos. Eu e você precisamos entender uma coisa: nós não podemos ser regidos pela vontade do mundo e pela vontade humana. Há um tempo atrás eu estava ouvindo no rádio, alguns irmãos lançaram uma pergunta no rádio sobre o ministério, sobre o pastor. Você acha que o pastor deve fazer isso? Você acha que o pastor deve fazer... Irmãos, quanta coisa! O homem liga lá e fala assim: não, eu acho que o pastor tem que fazer isso. Não, ele na posição de pastor tem que fazer aquilo. Posições diversas. Cuidado, coitado pastor. pastor não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Se o pastor ele é direcionado pelas ovelhas, esse pastor não tem direção. Pastor é aquele que leva o rebanho para o caminho de paz, um caminho de bênção. Pega o rebanho e leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. O pastor é aquele que guarda o rebanho dos ursos, dos leões, dos ataques, das malignidades. Pastor é aquele que tosa a ovelha. Pastor é aquele que tira o carrapato da ovelha. Pastor é aquele que cura a ovelha doente. E pastor é aquele que quebra a perna da ovelha desobediente. Pastor não foi chamado pela igreja, pelo povo, pela ovelha. Pastor foi chamado pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Agora, o pastor será cobrado pelas suas ações. O pastor será cobrado pelas suas decisões. E a Bíblia é bem clara com relação a isso. As cartas do Apocalipse é direcionada ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja. E o pastor da igreja tem que direcionar para o povo, para o rebanho, o que Deus quer da igreja. Fala para o teu irmão, Deus tem uma palavra de bênção para nossas vidas. Em primeiro lugar, não valorize o sucesso do mundo. Não dê muito valor ao sucesso do mundo, irmão. O mundo não vai reger a minha vida, não pode reger a tua vida. O que nós temos que fazer é ir contra essa situação. Contra essa situação. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, ele diz no capítulo 12 que eu e você não podemos nos conformar com este mundo, mas nós temos que transformá-lo pelo poder de Deus. Fala para o teu irmão, você tem o poder de Deus aí? Então você tem a autoridade de transformar o mundo. Pastor, eu vou orar e as guerras vão acabar? Não. Pastor, eu vou orar e os reinos vão cair? Não. Você vai orar e o seu vizinho vai se converter. Você vai orar e aquele amigo de trabalho vai se dobrar diante do Senhor. Quando você começa a fazer isso, meu amado e minha querida, você começa a transformar o mundo. Mas nós não podemos ser mornos. O que quer dizer morno? Quer dizer acomodados. Eu não posso ficar acomodado com a situação. Eu não posso viver acomodado com o que está acontecendo ao meu redor. Eu não posso, irmão, estar acomodado com o que está acontecendo na minha frente. Eu não posso viver acomodado. Vir para a igreja por vir. Estar na igreja por estar. Viver na casa do Senhor por viver. Não. Nós não podemos viver assim. Nós não devemos ser assim. Nós temos que agir. Nós temos que reagir contra esta ação que o mundo vem trazer contra nós. Irmãos, entenda uma coisa aqui. Tem muitos de nós que tem medo de falar e agir segundo o que diz a palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo é aquele que te fortalece. Aquele que te dá coragem e ousadia para você realizar a vontade de Deus na sua vida. Primeiro, não valorize o sucesso do mundo. Cuidado. Segundo, não confie na riqueza do mundo. Tem gente achando que ser rico é uma bênção, irmão. Mas você tem que não pode confiar na riqueza do mundo. Tem crente que diz assim: ah, se eu tivesse jogado na loto, se eu tivesse jogado lixo, se eu tivesse jogado... Irmão, você não jogou porque Deus não permitiu. Porque aquilo que vem fácil, vai fácil. E Deus não vai te dar nada além daquilo que você pode suportar. Deu para entender? Está entendendo o que Deus está falando aqui? Primeiro, não valorize o sucesso do mundo. Segundo, não confie na riqueza do mundo. A riqueza do mundo perece, acaba. Mas aquilo que vem de Deus permanece para sempre. Terceiro, arrependa-se sempre que tiver feito essas coisas. Em quarto lugar, reconheça que os bens humanos, mundanos, não têm valor espiritual ou celestial. Primeiro, não valorize o sucesso do mundo. Segundo, não confie na riqueza do mundo. Terceiro, arrepende-se ou arrependa-se sempre que você tiver feito essas coisas. Quarto, reconheça que os bens mundanos não têm valor espiritual ou celestial. Quinto, volte para o sistema de avaliação espiritual sempre que você se afastar dele. Volte. Fala para o teu irmão, não é vergonha voltar. É bênção você voltar. Deus, irmão, ele está nos trazendo de volta a uma realidade, irmão. Eu contemplo, irmão, nesta noite algo maravilhoso da parte de Deus. Você crê nisso? Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos levar às primícias do Pentecostes. Vai nos levar às primícias dos apóstolos, às primícias do Senhor. Vai nos levar à essência de Deus, porque é isso que o Senhor está nos chamando a atenção. Oh, irmão, incesto, não adote a forma de pensar do mundo ou seus padrões de comportamento. Vou repetir. Primeiro, não valorize o sucesso mundano. Segundo, não confie na riqueza mundana. Terceiro, arrependa-se sempre que tiver feito essas coisas. Quarto, reconheça que os bens mundanos não têm valor espiritual ou celestial. Quinto, volte para o sistema de avaliação espiritual sempre que se afastar dele. Sexto, não adote a forma de pensar do mundo ou seus padrões de comportamento. Tem crente adotando situações e comportamento do mundo, querendo às vezes administrar as grandezas do Senhor como a razão humana, com a inteligência humana. Deus, Ele está querendo nos levar, irmão, preste atenção nisso. Está querendo nos levar a essa essência. Está querendo nos levar às primícias, irmãos. Nós não podemos nos perder nessa essência que Deus está preparando para nós. Nós não podemos deixar, meus amados, que o mundo nos lave para as consequências do mundo. Nós temos é que reverter essa situação. Tanto eu e você fomos chamados para transformar as vidas, não ser transformados pela inteligência do homem. Nesta noite Deus vai nos levar a essa essência verdadeira. O Senhor Jesus, quando disse para o apóstolo João, escreve isso para o pastor de Laodiceia, Ele está vivendo, está trazendo sobre a igreja os princípios humanos. Está querendo conduzir a igreja com os princípios humanos. Fala para o teu irmão, irmão, nós não vamos e não podemos conduzir a igreja com os princípios humanos. Nós só vamos vencer e avançar com os princípios que Deus der para nós. Amém? Dá um glória a Deus e dá um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus abençoado. Aleluia. Deus neste tempo, irmãos, vai nos levantar numa força sobrenatural. Ele vai reger a nossa vida. Ele quer reger a nossa existência, a nossa vida. Ele quer nos levar a viver a sua plenitude. Ele quer nos levar, olha para mim, eu estou aqui. Deus vai nos levar. Vai nos levar a viver a plenitude dele nas nossas vidas. Quando, irmãos, nós tomarmos consciência disso e nós revivermos na realidade, no Senhor, a nossa vida começa a ser mudada. A nossa vida começa a ser transformada. Nós começamos a ser ministrados pela essência de Deus. E quando nós somos ministrados por essa essência, nós não damos valor às coisas do homem. Não damos valor às coisas do mundo. E nós começamos a dar valor às coisas que vêm de Deus. Deu para entender? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Nós não podemos permitir que o que Cristo Jesus conquistou na cruz por nós seja tragado por ações humanas e de padrões humanos. Eu e você, meus amados, nós temos que viver o que diz as Escrituras e dela fazer do nosso ritmo e estilo de vida. Deu para entender? A Bíblia, ela é a nossa essência. E nós vamos viver e andar segundo o que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Fala para o teu irmão, eu e você temos que andar e viver no Espírito. Não valorize, não confie, arrependa-se, reconheça, volte, não adote. Sabe o que é isso? Padrões de vida no Espírito. Isso é padrão de vida no Espírito. Irmãos, Deus, Ele vai abençoar a tua vida de uma forma muito maravilhosa, poderosa. Aqui nós encontramos alguns aspectos e características da igreja. Versículo 15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É o que nós estávamos falando e ministrando. Estamos vivendo no comodismo. Nada novo, nada acontece. Uma morbidão terrível. Saímos da nossa casa com esse... Mas, amor, o que é isso, pastor? Vou dizer uma coisa para você. Você já se acostumou tanto. Você já se acostumou tanto. Isso não quer dizer que é uma igreja morna. É assim como você está olhando para mim com essa cara de assustado. Viu? Você entrar no lugar... E você não ouve glória, você não ouve aleluia. Irmão, tem igreja morna com glória e com aleluia e com gente sapateando no meio. Viveu já no comodismo, naquela rotina. Ai, quando tocar aquela, é só tocar uma música de reteté. É só sacar um pandeiro e já sair pulando. Irmão, tem igreja vivendo morbidade e não tem vivido novidade de vida. Deus, Ele quer que eu e você vivamos uma novidade a cada dia na sua presença. Eu acredito, eu creio, eu saio no movimento, eu adoro, eu vivo isso na minha vida. Mas, irmão, eu quero novidade de Deus a cada dia na minha vida e no meu ministério. Tem igreja que é da glória para tudo quanto que é lado. E as coisas, irmãos... não são verdadeiras. Vou te contar um exemplo, isso é um fato verídico. Isso aconteceu numa igreja na Zona Leste, há um tempo, muito tempo atrás. Os irmãos estavam na igreja reunidos, e tinham mais ou menos ali 1.500 irmãos, 1.500 membros. E entraram ali uma leva de mais ou menos uns 10 a 15 homens armados com metralhadora. Enquadrou todo mundo, está todo mundo enquadrado. Os irmãos, meu Deus. Já tinha irmão entregando a vida. Jesus, me perdoa dos meus pecados. Estou entregando a minha vida nas tuas mãos. E aí reuniram aqueles irmãos e começaram a perguntar: você é crente? Se você é crente, você vai morrer. Eu? Não. Eu vim visitar. Primeira vez que eu estou vindo aqui. Então você pode ir embora. Chegou para o outro: eu sei que você é o pastor. Eu? Sou nada, irmão. Eu fui convidado aqui pelo irmão para sentar aqui em cima, não sei nem porquê. Estou indo, eu não sei de nada. Então pode ir embora. E assim foi. Aí começou a chegar em alguns irmãos: você é crente, se você falar que é crente, eu vou morrer. Então pode atirar porque eu vou morrer, eu sou crente em Jesus. Então você vem para cá. E foi separando. Resumindo a história, irmão, sobrou uns 150 irmãos. Aí os bandidos chegaram e disseram assim: é tudo crente aqui, vai morrer, hein? Não, aqui é tudo crente, pode matar, porque eu sei para onde eu vou se eu morrer. Aí os ladrões fizeram assim, arrancaram o capuz e falaram assim: então vamos para o culto, que agora só vai sair glória, só poder e só unção. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui, irmãos? Ele não quer que nós vivamos numa rotina, porque Ele não tem prazer nisso. Não tem prazer nisso, amada igreja. Ele tem prazer em um povo que deixa Ele tocar, ministrar. Ele tem prazer num povo, em vidas que deixam o Espírito Santo agir. São fiéis ao Senhor, entregam a sua vida pelo Evangelho. Não estão preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã. Estão preocupados em estar todos os dias na presença do Senhor e agir segundo a sua vontade. O que o Senhor está dizendo para nós hoje é: eu não quero que vocês vivam o que o mundo está dizendo. Eu quero que vocês vivam o que eu estou falando para vocês viverem. Eu estou determinando, eu estou ministrando, eu estou falando, e eu quero que vocês vivam segundo as regras que eu estou determinando para vocês viverem. Pobre, cego e nu. E tem mais, tem algumas versões que não fala infeliz, fala desgraçado. Tem algumas versões que diz desgraçado e miserável. Todo aquele que não permite, não vive o que o Senhor quer que viva. Ele é pobre, ele é cego, ele é nu, infeliz ou desgraçado e miserável. Não é o dinheiro que vai te fazer ser melhor. O dinheiro não pode te conduzir. É você que conduz o dinheiro. E muitas vezes nós somos conduzidos pelo dinheiro. Até no ministério, irmãos. Quando Deus disse para mim: eu vou te dar um ano de paz, eu falei: glória a Deus, Senhor. Estava na hora mesmo, porque eu não estava aguentando mais. Você sofrer pressões constantes e você cumprir compromissos. Nós estávamos sendo regidos por situações que o mundo está trazendo para nós vivermos. Se você não pagar, você vai para isso. Se você não acertar aqui, você vai para isso. Você vive pressionado. E Deus quer nos tirar de tudo isso. Para vivermos aquilo que Deus tem de melhor para nossas vidas. Conheço pessoas que têm muito dinheiro e são pobres. Não enxergam. O que é não enxergar, pastor? É enxergar o que ela quer enxergar. É ver o que ela quer ver. E nu. Porque a sua vida é exposta para todo mundo. Quem aqui já não foi numa banca de jornais, já não comprou uma revista de fofoca para ver o que estava acontecendo na vida de um não sei de quem? Mas tem gente aqui que já vai, que compra, que para na frente da televisão e fica assistindo. Depois fala que não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar, não tem tempo de vir para a igreja, não dá para vir para a reunião, porque eu estou ocupado em casa, eu estou cansado, eu vou descansar. Você viu fulano? Hoje, graças a Deus, o meu filho acordou, era 7 horas da manhã. Não dormi mais, fui fazer a mamadeira dele, já aproveitei, já fiz da minha filha e já fiz o café da minha esposa. Liguei a televisão, aí estava passando um programa num canal de televisão, onde eles estavam fuçando e separando 3 tipos de lixo: o do pobre, o do classe média e do milionário. Aí você via no lixo milionário aquele monte de coisa. O lixo de classe média, menos. E do pobre, uns negocinhos assim. Aí você via no milionário caixa de vinho importado, água importada, água francesa, umas pizzas de umas pizzarias carérrimas e algumas cartas que denunciaram o que o Brasil gostaria de ver de próprio punho. Esse milionário dizendo: eu não sou gay, e foi aberto para o Brasil nesse canal de televisão. Rico, mas pobre. Vê, mas é cego. E nu, porque foi exposto para a televisão, para todos que quiseram ver o que ele faz. Toma cuidado com o teu lixo, hein, irmão. Vê lá. Às vezes tu acha que tu vai jogar fora, você se livrou do negócio, aí vai cair na mão de alguém. Vê direito o que tu vai fazer aí. Esse repórter foi entrevistar esse milionário e ele disse: não, você pode ir no meu lixo a hora que você quiser. O meu lixo é todo triturado. Aí vem a pergunta: triturado? Vocês não vão achar nada no meu lixo, nem nada na minha vida. Só que ele não sabia que eles já tinham ido, já tinham pego e já tinham feito, já tinham mostrado para todo mundo o que está acontecendo com a vida dele. Tinham fotos no lixo rasgadas e eles montaram as fotos, colaram e colocaram na televisão. Eu falei: Deus, obrigado, porque o Senhor usou meu filho para me acordar essa hora para ver esse tipo de programa. Porque é tudo que a tua palavra tem para as nossas vidas no dia de hoje. Irmão, nada fica encoberto. Fala para o teu irmão: nada fica encoberto. Nada fica encoberto. Deus, ele tem algo muito grande a realizar nas nossas vidas. Ele quer compromisso da minha parte e da tua parte. O versículo seguinte, o versículo 18, ele nos dá as condições para nós vivermos uma vida digna diante do Senhor. Ele diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueces, ou para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu e você, irmãos, ele está nos aconselhando a nos voltarmos para ele. Que a verdadeira promessa, a verdadeira unção, tudo aquilo que nós necessitamos, queremos e desejamos, nós vamos alcançar é do Senhor. Nós vamos conseguir com Deus. Você pode dizer para mim: pastor, tudo que eu tenho conseguido, meu trabalho, glória a Deus. Mas quem deu o trabalho para você? Quem abriu essa porta para você? Quem está te segurando nesta porta de emprego? Quem está te colocando? Eu conheço testemunhos de pessoas que começaram a trabalhar e no dia seguinte já tinha pessoa querendo mandar ela embora, só porque ela chegou, querendo derrubar, porque ela era uma ameaça. Mas Deus começou a trabalhar e colocou ela lá. E a minha Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Esse é o Deus que eu conheço, irmão. Esse é o Deus que você tem que conhecer. Porque é assim que nós temos que viver. Abre a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Olha só o que o Senhor disse para esse homem. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. 2, de ti farei uma na grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Mas aí vem uma ordem: sê tu uma bênção, sê tu uma bênção, para que em terceiro aconteça isso: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Primeiro, saia da tua parentela. O que que o Senhor está dizendo? Sai, irmão, do lugar da onde está te prejudicando, onde as pessoas querem reger a tua vida. Você tem um compromisso que é com Jesus Cristo. Quando você aceitou Jesus, você entregou a sua vida nas mãos dele. Você entregou tudo nas mãos dele. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você não pode, irmãos. Irmão, entenda uma coisa: Deus não queria que Abraão ficasse no meio da parentela dela. Por quê? Primeiro, Abraão tinha um problema sério. A sua esposa era estéril. Não podia ter mais filhos. Eles já eram avançados em idade. Um milagre tinha que acontecer. Algo de Deus só. Só algo que vinha da parte de Deus. Mas como eles já eram velhos, a família não acreditava mais na vida deles. A família estava deixando eles de lado. A família de Abraão não queria que eles tivessem um filho. Ou seja, não queria que eles fossem abençoados. Tá bom assim, você vai viver assim, pronto, final. O teu destino é viver assim, sem filho, sem herança. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você: quando você romper com esses grilhões, a bênção do Senhor vai descer sobre a sua cabeça e sobre a sua vida. Quando você romper com essas cadeias, e só você pode romper essas cadeias, Deus está falando: sai, ou seja, sai desse emaranhado, sai dessa cadeia, sai desta prisão, tome uma posição na tua vida, eu quero te abençoar. Mas você tem que ser uma bênção. Aí o que que vai acontecer? Vou abençoar aqueles que te abençoarem e amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Nós temos que ser bênção, irmãos. Nós não podemos, irmãos, mais ser tribulação. Fala para o teu irmão: nós temos que ser bênção. Não podemos ser tribulação. Capítulo 13 de Gênesis, verso 14 e 15, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Preste atenção nisso. Depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Ele desobedeceu a Deus. Ele falou que era para sair do meio da parentela, não era para levar ninguém. Ele levou seu sobrinho. Ô, tadinho do meu sobrinho, deixa eu levar ele. Irmão, ninguém pega carona na tua bênção, a não ser você. A bênção é tua. É egoísmo, pastor, não é egoísmo. Deus quer dar para você, tem seu nome, é para você e ponto final, irmão. Ai, pastor, eu tenho que ser humilde. Irmão, esse negócio de humilde é orgulho ferido. É teu e acabou. E é isso que Deus quer dar para você. Deus quer colocar na palma da tua mão. Deus fez uma prova. Ló estava caminhando com Abraão, mas os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a brigar por causa do quê? De nada. Aí Abraão chegou: olha, não dá para a gente ficar mais junto. Você escolhe para onde você vai e eu vou para outro lugar. Sabe o que Ló fez? Olhou para a campina, viu aquelas coisas bonitas. Esse é o crente morno, irmão. Só está olhando o que está vendo. Só está olhando o que ele está vendo. Isso é bom, hein? Só está olhando o que ele está vendo. Ô, pastor, que piada. Não é piada, não é verdade. O camarada só enxergou a campina. Ele não enxergou o que estava depois da campina. Você, irmão, quando é dirigido por Deus, você não enxerga a sua campina, você enxerga o que está depois da campina. Ló foi embora. Abraão, teoricamente, ficou, sabe com o quê? Com o deserto. Teoricamente, ficou com o deserto. Porque a minha Bíblia diz que terra que Deus abençoa, grandes frutos dá. Grandes frutos dá. Terra que o meu papai do céu deu para mim é terra abençoada. E Deus disse para Abraão: Ló foi embora, agora é a hora de eu te abençoar. Agora é a hora de eu agir na tua vida. O que que é isso? É eu não ser regido pelas coisas do homem, irmão. Não deixe o homem conduzir a tua vida. É você o canal de bênção. A minha Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a tua casa. A tola com as suas próprias mãos a destrói. Você sendo sábia, você não está sendo insubmissa com o seu marido. Você está conquistando terra dentro da tua casa. O homem, quando ele é sábio, ele conquista a sua esposa. Ele tem credibilidade, confiança. As coisas mudam, são transformadoras. Nós não podemos ser regidos, irmãos, porque fulano disse: olha, eu acho que se você agir assim vai dar certo. Não, eu tenho que agir segundo aquilo que Deus quer que eu faça. Todas as vezes nós chegamos na casa do Senhor pedindo o quê? Uma palavra. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz e Deus está falando: eu quero agir na tua vida, mas você não pode dar valor às coisas que o mundo está querendo que você dê valor. Estou cansado de ver gente dizer que a pastor não deu para vir na igreja, porque ela estava cansada. A pastor não deu para vir pegar porque fulano chegou na minha casa faz tempo. Eu não vejo, pô, pastor, não deu. Pessoas assim são pessoas regidas por condições. Agora, pessoas que têm uma definição diante do Senhor, sabe o que é a sua vida com Deus, e sabe que ele necessita de Deus na sua vida. Ô, irmão, as coisas mudam. Fala para o teu irmão: você precisa se esforçar mais. Meu Deus. As consequências se mostram nos testemunhos e nas atitudes de uma vida sem vida, irmão. É fácil você ver pessoas abençoadas e pessoas que não são abençoadas. Pessoas que estão passando momentos difíceis e pessoas que são abençoadas por passar momentos difíceis. E pessoas que estão passando momentos difíceis e estão sendo arruinadas por esses momentos difíceis. Volto a dizer, porque o Espírito está colocando no meu coração: você não pode se acomodar. Crente acomodado é crente morno. Crente acomodado é crente morno. Fala isso dentro do olho do teu, olhando dentro do olho do teu irmão. Fala assim: crente acomodado é crente morno. Eu me acostumei. Senhor, te quero. Se não canta, o louvor não foi legal hoje. Eu me acostumei. Ai, por que não cantou? Vai chover. Eu me acostumei com as coisas. Irmão, Deus rege a sua obra, a sua igreja, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele dá ao seu coração. Tem uma música que eu conheço, diz assim: Deus não muda decreto, o que Ele falou, Ele vai cumprir. E outra: Ele não manda recado, Ele usa pregador para falar com o crente. Ele não vai ficar mandando um recadinho com sal e açúcar, não, ou água e açúcar para você, não, viu, irmão? Nesta noite Deus está falando profundo. Ele não está com esse negócio aqui. Olha, irmão, eu vou falar algo aqui no temor e no terror do meu coração para você. Sei que Deus fala e usa pessoas dessa forma, mas eu preciso falar uma coisa para você. Esse negócio de palavra profética, chegar para você assim: ó, eis que Deus está dizendo que te amo, está escrito na Bíblia milhares de vezes. Palavra profética, irmão, ela vem para exortar, consolar e edificar. Ela vem para te dar direção, vem para te mostrar o que Deus quer para a tua vida. Não venha na casa do Senhor buscando algo da parte de Deus, dizendo: olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ó. Olha, meu servo, minha serva, eu te amo. Deus sei que Deus me ama. Esse negócio de profecia, de água com açúcar, vai acabar no meio da igreja. Está trazendo morbidade no meio da igreja. Está trazendo algo que não é de Deus. Está trazendo algo que não é do Senhor, irmão. Deus quer revelar coisas profundas para nós, e nós estamos brincando de ser crente, nós estamos brincando de vir na igreja, estamos brincando de falar com Deus, estamos brincando de pregar, estamos brincando de cantar, estamos brincando de fazer a obra. Fala para o teu irmão: Deus não é modismo, Ele é eterno. É moda daqui, é moda dali, é fulano daqui, é fulano dali, irmão. Deus não é modismo. Deus, Ele é Deus, e ponto final. A minha Bíblia diz que antes Ele nunca houve e depois Ele nunca haverá. Ele é eterno. Crente que se levanta para falar do seu pastor na rádio, que pega, irmão, toma cuidado com isso, que pega oportunidade para ministra, eu te amo. Ora e vai para outro lugar. Ora e vai para outro lugar onde você possa ser mais abençoado que você já está sendo aqui. Porque eu não quero ser maldição na tua vida, eu quero ser bênção na tua vida. Mas agora eu tenho uma coisa para você: se você está com rebeldia no teu coração, é aqui que você vai ser tratado. Você é aqui que você vai ser curado e é aqui que você vai ser limpo. Porque se o crente que começa a se rebelar contra a sua liderança, o crente que é morno, que vai e começa a falar mal da sua liderança, ele fala mal hoje aqui, ele vai para outra assembleia, vai falar mal da assembleia, ele vai para batista, vai falar mal da batista, ele vai para o CBA, vai falar mal do CBA, ah, ele vai para quadrangular, vai falar mal para quadrangular, aonde ele for, ele vai falar mal. É um crente morno, está acostumado com profetada na tua cabeça. Deus está procurando homens e mulheres que têm intimidade com Ele, que faça a coisa correta, que viva a coisa correta. Quando Deus disse para Abraão: sai do meio da tua parentela, Ele está dizendo: sai do meio da calúnia, sai do meio da difusão, sai do meio da contenda, sai do meio do tiroteio. Eu vou te levar para uma terra abençoada. Eu vou fazer a obra na tua vida. Eu não posso ser regido por aquilo que o meu vizinho está dizendo para mim. É ele que vai ser regido pelo Deus que eu sirvo. Ah, mas não tem jeito, não tem jeito para você, mas para Deus tem jeito. É só colocar essa vida no altar e Deus vai começar a agir. Meu Deus. A riqueza e padrões de riqueza do homem são muito diferentes da de Deus. De que adianta ter muito dinheiro, ostentar uma posição, ser um modelo de vestimenta e ser reconhecido como pobre, cego e nu? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ostentar uma posição de riqueza, mas isso não pode reger a tua vida. Irmão, você está entendendo o que Deus está falando aqui? Eu vou falar de novo: eu não estou pregando contra a riqueza, eu estou pregando contra a consequência de uma vida que não tem o Espírito de Deus na sua própria vida. Deus, Ele quer te abençoar, viu, irmão? Ele quer te abençoar. Fala assim para o teu irmão: Deus não dá nada além daquilo que eu possa suportar. Entendeu porque você ainda não é rico? Pode cair 4, 5 milhões de dólares na tua conta, irmão, você não sabe o que você vai fazer com o negócio. É muita coisa, tu vai se perder. Em um mês tu já perdeu tudo. Agora tem crente que a hora que recebe isso, ele multiplica, vira 10, vira 15, vira 30. É o talento. É a promessa do talento. Olha, eu te dei um, cadê? Eu te dei dois, eu te dei 10, onde está? É a medida, é diferente para cada um, irmão. Tem crente que sabe viver com um e multiplica, e vai multiplicando e multiplicando, e Deus vai abençoando, abrindo espaço. Tem crente que liga com dois, com 10, e Deus vai abrindo espaço. É à medida que você vai trabalhando, Deus vai te conduzindo, Deus vai te ajudando, Deus vai abrindo porta. É uma vida com Deus, é uma vida com Deus. É isso que o Senhor quer estar dizendo para nós hoje. Tem gente que corre para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e a vida não muda. Está na hora de parar de correr. Fala para o irmão: para de correr, irmão. Você vai se cansar à toa. Uma vida com Jesus é uma vida rica, onde tem o discernimento e vejo com os olhos de Deus. E nunca estou nu. Deu para entender? É uma vida rica. Eu tenho discernimento, eu vejo as coisas. Deus me mostra. Quantas vezes, irmão? Vou te contar uma experiência minha. Eu ainda morava ali na casa onde a minha sogra mora, e eu saí do meu trabalho e a minha esposa veio de ônibus. E eu sempre subo uma rua antes. Aí o Espírito falou assim: não, sobe a outra. Hora que eu virei a esquina, quem estava subindo? A minha esposa. E ela falou para mim, eu falei assim: olha, Deus te trouxe aqui que eu estava muito cansada. Aí ela entrou no carro, a hora que ela entrou no carro, ela dormiu no carro. Olha que são poucos metros até chegar na casa onde nós morávamos. Quando você é dirigido por Deus, o Senhor te direciona, o Senhor te leva, o Senhor te conduz, o Senhor fala para você: não, vai para a esquerda, porque lá na esquerda as coisas vão acontecer. Eu já contei isso, mas aqui é novo, né? Tudo novo, lugar novo, templo novo. Vou contar de novo para você. E tem gente nova aqui que não ouviu isso ainda. Teve um irmão, canela de fogo, irmão. Esse é canela, sapato de fogo, profeta do Altíssimo. Saiu da igreja com a Bíblia do Brasil, ia falando com Jeová. E ele estava passando em frente a um grande muro. E o Deus falou assim: para aí. Ele parou, olhou e falou assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia, estou pronto. vira para o muro. E agora? Prega para o muro. O quê? Deus, prega para o muro. Sim, senhor. E começou, porque Jesus te ama, Jesus vai salvar a tua vida, olha, Deus vai fazer uma obra na tua vida. E pregou, e pá, pá, pá, pregou, aleluia, Deus te abençoe. Aí um cara lá, ei, oh, você aí? O camarada que ele falou, ei, sim, era você que estava pregando aí? Era eu que estava pregando. Olha, moço, eu quero te entregar essa arma aqui, porque eu estava aqui atrás do muro e eu ia tirar minha vida hoje, mas eu quero aceitar esse Jesus que você pregou. Eu quero aceitar esse Jesus que você pregou aí, porque eu ia dar cabo na minha vida hoje, ia dar um tiro na minha cabeça aqui, eu ia morrer, mas ouvindo você pregar, ouvindo você falar, eu quero essa vida, eu quero esse Jesus. Isso é você viver cheio do Espírito. Isso é você pregar em tempo e fora de tempo. Até quando Deus manda você virar para uma parede e você começar a pregar. Mas cuidado, irmão, deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar com você. Não, você vai sair daqui pregando nas paredes, aí deixa Deus falar com você. Porque quando Deus fala, irmão, você sabe, você entende, você conhece a voz do Espírito na sua vida. Pobre, cego e nu não é uma situação econômica, mas uma situação de vida. E Deus, nesta noite, Ele quer transformar as nossas vidas pelo seu poder. Quatro pontos fundamentais nesse texto. Primeiro, Jesus nos chama a atenção para a nossa vida espiritual. Segundo, Jesus nos chama para dele comprarmos o bom tesouro e verdadeiro ouro. Terceiro, Jesus bate na porta de nossa vida, esperando que eu e você o deixemos entrar. Em quarto, Jesus preparou um grande banquete para nós nos alimentarmos dele, e não da podridão do mundo. Coma daquilo que Deus coloca na mesa para você. O mundo só tem aflição, só tem tribulação. Sabe, irmão, eu tenho pena de pessoas que dizem assim: ah, eu não vou mais na igreja, eu fui para o mundo por causa de fulano, por causa de Beltrano. Foi para o mundo porque era do mundo. Foi para o mundo porque era do mundo. Vivia dentro da igreja. Muitos nasceram dentro da igreja, mas nunca permitiram que Jesus entrasse na sua vida. Jesus sempre batendo na porta. Porque o crente que deixa Jesus entrar, irmão, o Senhor dá alimento puro, sadio. Oh, irmão, Deus dá um alimento forte para você se fortalecer. E nos momentos de decepção, você não sai da presença do Senhor. Fica de pé no teu lugar. Põe a tua mão no coração. Eu vou orar por você agora. E Deus vai agir na tua vida. Mas antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Oh, querido. Vai um líder lá perto dela lá. Fica aí com ela, a Adriana vai ficar aí com ela. Fica aí com ela. Tem mais alguém? Mais alguém quer aceitar Jesus? Ô, irmão, chega lá. Que glória. Orem com eles, façam oração, direcionem a oração com eles para mim, por favor, enquanto eu vou orar pelo povo. Sobre o teu coração, eu ministro agora esta palavra. O Senhor, nesta noite, entra no teu coração para mudar a tua vida, para tirar você da rotina, tirar você de estado de morno que você está, para você alcançar novidade de vida, para você alcançar algo mais de Deus, para você sair dessa situação, para você não viver mais o que o mundo diz para você viver, as consequências que o mundo está falando para você viver. Não. Nesta noite, meu amado, o Espírito Santo vai conduzir a tua vida. Faça a tua oração pessoal aí. Faça a tua oração pessoal. Fala assim: Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos definitivamente. Eu quero mudar, eu não quero ser frio, eu não quero ser morno, eu quero ser quente. Eu quero ser alguém transformado.

escuta. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia. Não se apegue com coisas temporais, mas se apegue com as coisas que são eternas. Eclesiastes capítulo 9, verso 8 diz assim: não falte o óleo sobre a sua cabeça, e sempre tenha as suas vestes brancas. Sempre tenha as suas vestes brancas. Óleo e vestes. Lemos em Apocalipse que nós precisamos ungir os nossos olhos para vermos e enxergarmos. Fala para o teu irmão, a nossa vida com Cristo é dura, difícil, mas é gloriosa. Você sofre perseguição, você sofre afronta, você sofre humilhação, muitas vezes você é ignorado, rejeitado, mas tem alguém lá em cima que está olhando por mim, está olhando por você. Não importa as situações, não importa os problemas. O que importa para nós é que nós não somos mornos, nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Podemos dizer igual Estevão, será? Será que eu e você podemos ser igual Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e disse: Pai, não lhes impute esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu contemplo o Cordeiro de Deus. Eu estou vendo o Cordeiro assentado à destra de Deus. Eu e você, nós temos a oportunidade de ver o Cordeiro sentado à destra. Aquele que vencer sentará no trono de vencedor como ele sentou. Abraça o teu irmão e fala assim: irmão, nós vamos vencer. E nós temos um lugar especial no céu. Um trono nos espera, o trono dos vencedores. Porque eu e você somos mais que vencedores. Ô irmão, essa tua aparente derrota, essa tua aparente derrota, nada mais é do que um momento de Deus manifestar a sua glória na sua vida e dizer para você: você vai ser um vencedor. Fala para o teu irmão, isso é uma aparente derrota que vai produzir na tua vida frutos de glória. Meu Deus. Cuida de mim, sombra das suas asas. Cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou. estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Irmão, assim, irmão, me deu uma vontade agora de te dar um abraço de vencedor. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, ok? O tempo de dançar chegou, e ele vem. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos vai brilhar fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos está a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. E vem incendiar. Esse povo é cheio do Espírito Santo. Dando glória a Deus. E te busco, te procuro. Silêncio, tu estás. Eu te busco, toda hora espero. por ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua voz eu quero ver. Senhor, te quero. Seguindo para o alvo do mundo, a coroa conquista. Oh, lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer que eu quero mais. Senhor Jesus, Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua paz eu quero ver, Senhor, te quero acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. La sombra de tus alas, yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Me ha sostenido. Temprano, temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Me ha sostenido. Dice una vez más, temprano yo te buscaré. Del mar sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú en la sombra de tus alas. Yo me gozaré. Mi alma está sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más. Oh, tu diestra me ha sostenido. Díselo una y otra vez. Tu diestra me ha sostenido. Gracias.